Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é sexta-feira, dia 9 de maio, está entrando no ar o seu Tema Livre e nós vamos tratar hoje de representação estudantil, organização de grêmios em escolas, principalmente na rede pública. Fala-se muito, há um discurso em torno da liberdade dos estudantes, aliás, que os estudantes aprendem o exercício da democracia, é dentro da escola, começa dentro de casa, se estende à escola, aprendem a cidadania. E é verdade, né? Os pedagogos dizem que o cara começa a aprender em casa, com o pai e a mãe, aí com 4, 5, 6 anos de idade já vai para a escola, para a primeira escola, já começa a socializar ali, a ser mais sociável e já começa a aprender noções de urbanidade, noções de educação em coletiva, essas coisas. E aí não para mais de aprender, os estudantes estão aí para isso mesmo e querem se organizar em grêmios livres dentro das escolas, mas enfrentam grandes dificuldades e nós estamos aqui no estúdio com a Juliana Alves, que é a presidente da Associação dos Estudantes Secundaristas daqui do Rio de Janeiro. E eu vou dar bom dia, Juliana, primeiro pelo seguinte, o Rian, que é da tua diretoria, Rian Rocha, ele postou um ofício de uma escola, da secretaria de uma escola, que praticamente proibia a organização de um grêmio estudantil, ou seja, de um órgão que represente os estudantes, até na interlocução com a direção, com a secretaria da escola. E isso, eu me espantei, mas aí comecei a aprofundar essa questão e vi que isso é norma comum, é assim que agem, é verdade, é assim que funciona. Bom dia. Bom dia, Luiz Augusto, bom dia, Carol, bom dia, ouvintes. Na verdade, isso é o que mais é habitual, né, dentro do movimento estudantil. Nós, dentro do movimento, organizamos, no dia 2 de abril, uma audiência pública na Alerj para debater essa questão da democracia nas escolas. Após isso, foi lançado pela SEDUC, que é a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, né, e encaminhadas metros no Estado. Né. Metros é o que é, hein? Metro é a SEDUC, não sei explicar, mas é a SEDUC por região. Sei. Então tem a metro na Tijuca, tem a metro em Caxias. Fosse, as direções regionais, regionais de ensino. Então encaminhou esse ofício dizendo que estava proibido de qualquer movimento apresentar um jornal, apresentar uma carta aos estudantes, panfleto. E isso após, uma semana após, a audiência pública que trouxe representante da Secretaria de Educação e trouxe os representantes da Metro. Né? Hoje é muito difícil a gente organizar um movimento estudantil sendo impedido pelas direções, né, nas escolas, que acham que o Grêmio Estudantil é um órgão auxiliar da direção e não um grêmio que organize os estudantes dentro da escola, né, com fins estudantis, com as suas pautas específicas. Então, isso encaixa na Baixada, isso é muito, aumenta absurdamente. Você passa, diz que é de uma entidade estudantil, você não, nem pisa na... Nem entra, fica no hallzinho da frente da escola. Essa situação é particularmente perigosa, eu considero, porque... É um resquício autoritário, é um tão claro, é tão concreto esse entulho autoritário, esse resquício da ditadura, que fica até difícil entender como é que ele sobreviveu esse tempo todo. O professor Tarcísio Mota, professor de História do Pedro II, foi candidato, tem uma liderança entre os alunos, inclusive, principalmente, também está aqui conosco. Eu gostaria que você falasse sobre isso, Tarcísio. Bom dia. Primeiro, como é que você vê essa dificuldade dos alunos? E no Pedro II é assim, né? não, né? Bom, a gente ainda bem no Pedro II tem uma possibilidade um pouquinho melhor nos últimos anos de conseguir dialogar com os alunos, né? É uma pena que na rede estadual essas coisas estejam acontecendo desta forma, né? É, no momento que a gente vive do ascenso aí, de muita participação política, da valorização da questão das manifestações, o movimento estudantil é um momento importante para isso. Nós devíamos estar batalhando para que haja uma politização desse movimento estudantil. No Colégio Pedro II nós já tivemos problemas desse tipo, né, no passado, mas a própria comunidade, o próprio movimento estudantil, né, o movimento dos professores e todo o processo de democratização do Colégio Pedro II levou que a gente tenha menos problemas em relação a isso nos últimos anos, né? Em todos os campi do Colégio Pedro II hoje existem grêmios e existem processos eleitorais para os grêmios e com bastante autonomia para que eles possam desenvolver e tal. E isso é importante dizer, né, uma luta dos próprios estudantes. Quando eu entrei lá no Colégio Pedro II, eu ainda havia aquela história de que, por exemplo, lá no campus centro onde eu dou aula, que tinha que ser um professor a organizar o processo eleitoral dos grêmios. E a gente foi conversando, os próprios alunos entenderam o processo, que eram eles que tinham que tocar, organizar e pensar o processo como ele seria. Isso foi uma construção, inclusive, que os próprios alunos se apropriaram, e hoje no Colégio Pedro II a gente tem um pouco mais de liberdade. Mas você tem toda a razão. Né? Infelizmente, muito disso ainda é entulho autoritário, né? Entulho de um período da ditadura militar, onde se tinha muito medo da questão das mobilizações. Acho que o mais importante para a gente hoje é que a gente perceba de que existe uma diversidade de ideias, de políticas, existe uma diversidade de posições, e que a gente deve respeitar e incentivar, né? Que o debate aconteça, que seja um debate democrático e que as pessoas possam se informar. É saudável isso, né? É a questão de você ter a democracia no próprio cotidiano e não entender a democracia só como um processo eleitoral onde você elege os seus representantes no parlamento ou no executivo. E o movimento estudantil é um momento fundamental para isso. Ainda mais quando você está começando ali o exercício da sua cidadania, né? Era bom que você começasse, Olívia, eu queria que você se apresentasse primeiro, que o seu nome nem está aqui no nosso roteiro, você confirmou a participação ontem à noite, né? É isso aí. Aí, bom dia, eu queria que você dissesse que você aí já entrasse nessa conversa também. Bom dia a todos, eu sou a professora Lívia, coordenadora de projeto Escola Comunidade em São João de Meriti, Baixada Fluminense, né? E da rede municipal a gente tem uma realidade um pouco diferente aí do que você colocou. Muito pelo contrário, nós entendemos que precisamos incentivar a participação da comunidade, né, de uma maneira geral, dos alunos. Fomos procurados pela União Meritiense de Estudantes, que colocou a necessidade da rede municipal também dar espaço para a criação dos grêmios estudantis. Nossa secretária, Neila de Luca, prontamente convocou os estudantes, o grupo, e nós fizemos no ano passado, né, um trabalho para que eles pudessem entender, né, o que era o grêmio, já que a gente está num processo de redemocratização do Brasil, praticamente. Claro. Né? E aí foram feitas as eleições, criaram as comissões, assim como o professor falou, fizemos questão que eles participassem de tudo, né, na criação das comissões eleitorais, e envolveu todo o segundo segmento do fundamental, de sexto ao nono ano, também o noturno inteiro participou, e foi muito gratificante. No final do ano, nós empossamos, e eles estão aí trabalhando nos seus estatutos, dando os seus primeiros passos, e a intenção nossa é que realmente solidifique a cidadania, solidifique a democracia. Inclusive, marcamos com o nosso prefeito, e ele recebeu todos os nossos representantes dos grêmios estudantis num debate que eu achei que foi assim, muito promissor, e eles trouxeram as demandas do entorno das escolas, porque o entorno é muito importante para que a coisa aconteça dentro da escola, né? Paulo Freire já dizia isso, a gente precisa se preocupar com o entorno. Dentro da diretoria do Grêmio, nós temos um coordenador social que vai estar trazendo as demandas para a gente discutir, correr atrás, para que a escola conviva, tenha uma melhor participação na nossa sociedade. E eu acredito que a gente vai chegar até o primeiro segmento também, já treinando a nossa meninada de quinto ano, para que a gente tenha um debate cada vez mais forte em São João de Meriti com os nossos alunos. Legal. Você sabe que essa questão da localização da escola é muito importante, muito mais importante, até antes de Paulo Freire. Eu acho que isso é tão óbvio que, na verdade, nem precisa de um teórico, nem de nenhum método para você entender que um prédio público, qualquer que seja ele, muito mais a escola pública, deve ser ocupado pela comunidade nas horas em que ele não estiver sendo utilizado para a educação. E vários projetos se desenvolvem e se desenvolveram nesse sentido, mas sempre esbarra numa burocracia e num pensamento institucional muito rígido, muito anacrônico, muito duro, que vem também dos tempos de autoritarismo. O autoritarismo permeia, né, toda a história do Brasil, não é? Mesmo num regime democrático como esse aqui, você vê proibição de organização de grêmio. Eu estou aqui na internet com Saiba Como Criar um Grêmio Estudantil, que é uma página do governo do estado do Rio de Janeiro, Conexão Aluno, que diz Saiba Como Criar um Grêmio Estudantil. E aí vem passo a passo, o que é um grêmio, a legislação, passo a passo para você criar um grêmio. Só que isso tudo é a tese, né? A teoria é legal, né? Carol, você, quando era estudante, né, você agora já está aqui, já é jornalista profissional, mas você até há pouco tempo você era da militância de diretor acadêmico, de DCE, essas coisas. Como é que você vê essa questão dos grêmios dos secundaristas? Bom dia, né? Antes de qualquer coisa. Bom dia, eu continuo, sei lá, em algum grau, porque eu tô numa outra graduação, né? Eu faço uma outra graduação, eu acompanho ainda o DCE da UFRJ, apesar de hoje muito menos. Acho que esse processo, né, de perseguição à organização estudantil, eu sei que ele é muito mais duro, inclusive, né, na rede estadual, em relação aos secundaristas, né, isso é um processo que a gente acompanha mesmo da universidade, mas ele acontece até na universidade pública, né, na UFRJ. Ontem mesmo a gente teve uma manifestação no Conselho Universitário, porque existe um diretor da Escola de Educação Física que tem praticado ações exatamente nesse sentido, né? Quer dizer, ele resolveu destituir o centro acadêmico da possibilidade de indicar a representação no colegiado, e ele elegeu o aluno representante dos estudantes, que é um policial militar, que tem várias fotos bastante esquisitas no seu Facebook, as coisas que posta, né? Outro dia as pessoas marcaram uma manifestação lá e ele simplesmente impediu a entrada com faixas, com cartazes, com qualquer coisa que pudesse lembrar a manifestação. Então as pessoas eram revistadas na porta, né? Então a gente vê esse autoritarismo, ele está nas escolas, ele está nas universidades, ele tem que ser combatido, né? Recentemente eu acompanhei lá a história da Secretaria de Educação Estadual também, que lançou, né, lá uma portaria impedindo que circulassem panfletos, circulassem materiais nas escolas sem uma censura prévia. Vamos dizer assim, isso é muito complicado. Isso é a história do mural, né? O mural da escola, o mural na parede da escola, você, para pregar qualquer aviso lá, você tem que passar na secretaria e pegar o carimbo e autorização para você botar um aviso lá. Isso, de uma certa forma, a escola se defende dizendo que senão o nego prega qualquer coisa lá e isso é doideira. Mas, ao mesmo tempo, isso funciona, como disse a Carol, como uma censura prévia, como um filtro. Agora, o que espanta mais é que essa situação, ela está vindo à tona agora com essa proibição dessa escola especificamente que o Rian denunciou, nesse momento em que os estudantes estão mais uma vez ganhando o cenário, né? Desde junho eles vêm, o negócio dos 20 centavos era uma coisa basicamente estudantil, passe livre estudantil, que foi uma conquista. Juliana, conta pra gente essa história do passe livre do fim de semana. Isso, uma das coisas que os estudantes sempre pautaram, né, foi sempre essa luta, bandeira histórica do movimento estudantil secundarista, que é a luta do passe livre, né? E há alguns anos a gente sempre pentelha aí os governos, as prefeituras, fizemos, nos 3 anos para cá, ocupações, ocupamos o hall do prefeito daqui da cidade do Rio de Janeiro, fizemos ocupação na prefeitura, fizemos atos, algumas reuniões, e esse ano foi decretado, no dia 30 de janeiro, a lei do decreto do passe livre aos finais de semana e no feriado. Isso para a gente é uma vitória, porque acaba com esse tabu de que estudante só usa passe livre para ir para a escola e voltar para casa. Agora, ao mesmo tempo, esse decreto não tem funcionado, porque na prática grande parte dos estudantes não sabe que é um decreto, que os estudantes têm um passe no final de semana no feriado. Segundo, que os estudantes, não, grande parte deles não consegue utilizar. Então, essa questão está ligada, a questão da democracia na escola, da nossa entrada dentro da escola, está ligada a essa luta. Porque a gente não consegue colocar essa pauta dentro da escola. A gente não consegue levar os alunos, trazer os estudantes para poder defender o nosso direito, nossas bandeiras de luta. Quer dizer, negócio que era importante colocar aqui é que a Carol falou aqui dessa questão você falou também sobre a questão do você poder panfletar, colocar o jornal. Agora, a Secretaria de Educação permite às empresas, os cursos, entrarem nas escolas com o seu panfletinho, com o seu formulário. Então, existe uma contradição. Esse ano é o ano que completa 50 anos do golpe militar. Esse ano vai fazer 29 anos da lei do Grêmio Livre. Então, ou seja, hoje aumenta muito mais a repressão, porque tem polícia dentro das escolas também. A gente não consegue eleger o diretor na escola, na rede estadual. Então, essa questão está muito ligada, entendeu? Hoje, a Secretaria de Educação fica inventando essa história de pode formar Grêmio. É verdade, é só teoria. Agora, o governo diz que tem que ter Grêmio, a direção pega 5 estudantes, nomeia, passa em sala e fala, olha, assina aí que formamos Grêmio. Agora, existe um problema sério no nosso estado. Né? De que forma que existe, de que forma é tratada a educação, de que forma é tratado o cenário da democracia dentro da escola, porque os estudantes têm a lei do Grêmio Livre, que o próprio site do estado divulga. Está aqui com a conexão aluno. Mas a gente não pode formar Grêmio. E ainda chama conexão aluno, é a coisa mais maluca que tem, né? Porque ele ensina como é, o que é um Grêmio, como formar um Grêmio, passo a passo. E os passos a passo, eles vão apagando os passos, com certeza, né? Eu queria que vocês situassem essa questão dentro desse contexto mais amplo, que é o contexto das manifestações de rua, dos protestos que nós temos visto aí, agora recomeçando, inclusive, com as manifestações grevistas, paralisações organizadas à margem de sindicatos. Isso parece que nós temos uma crise da representatividade, não só do Congresso Nacional, mas se estende a sindicatos, se estende até às escolas, que não representam os alunos mais, quer dizer, não deixam os alunos também se organizar dentro da escola. Como é que vocês veem isso tudo? Pois é, a gente está diante de um momento histórico muito interessante, né? Acho que as manifestações de junho, se elas tinham uma pauta muito diversificada, elas tinham algo que as unificava, que é um pouco isso que você estava dizendo, ou seja, há uma certa recusa dessa democracia que está tão limitada pela representatividade formal, né? A gente está também nos 30 anos das diretas já. Exatamente. E o quanto foi importante a conquista naquele momento, né, do direito ao voto, do direito ao voto a presidente da República, mas 30 anos depois, as pessoas perceberam o limite, né, de pensar a democracia apenas a partir da questão da eleição e da representatividade. As pessoas estão ansiosas por mecanismos de democracia direta. Quando a gente pensa, por exemplo, a questão da gestão democrática da escola, ela passa pela questão, né, da eleição para diretor, e isso é um elemento fundamental, mas ela tem que ultrapassar essa questão da eleição para diretor e construir um processo em que a própria comunidade possa se apropriar dos rumos da escola. É um absurdo hoje que a gente vive em diversas redes municipais planos educacionais que imponham, né, metas, currículos, que imponham a meritocracia na escola, sem que você tenha algo que era uma conquista importante, que era o projeto político pedagógico de cada escola, em que cada escola definia quais eram os seus objetivos, em que cada escola, com os alunos, com os responsáveis, com os professores, com os funcionários, discutia quais seriam os objetivos e metas da própria escola. Isso tudo dialoga com as manifestações de junho, porque era isso que de certa forma eles estavam reivindicando, ou seja, a gente viveu anos e anos em que a política foi domesticada por grupos que, na verdade, financiam as campanhas eleitorais, por tecnocratas que tomam conta lá das secretarias de educação e impõem seus mecanismos e metas. E os estudantes são a ponta mais importante desse processo, que é exatamente a radicalidade da renovação disso. E aí, é exatamente isso. A reivindicação de que os grêmios sejam livres. Os grêmios não podem ser tutelados nem pela Secretaria de Educação, nem pela direção da escola. É a auto-organização dos estudantes. São eles que têm que decidir o formato. Existe uma série de possibilidades de formato de direção de grêmio. Existe uma série de formas de organização e esses estudantes têm que ser instados a pensar e refletir sobre isso e a tomarem as rédeas daquele que são os seus, as suas instituições representativas. Isso dialoga com o Junho. A gente está num momento fantástico para que cada um de nós que está em casa pense hoje quais são as formas de participação direta que pode ter na sua comunidade, no seu bairro, na sua escola, na sua cidade, no seu estado, né? Eu acho que a gente tem que perder essa ideia de que governar é dirigir. A gente tem que pensar que governar é a chance de dar a possibilidade de que as pessoas se autogovernem, se organizem, né, se articulem, criem as suas demandas e consigam, né, reivindicá-las aí e construí-las coletivamente. Lívia. Eu penso que nós caímos assim num descrédito, numa falta de sonho por muito tempo no nosso país. Dentro da rede que eu trabalho, nós trabalhamos com o primeiro segmento, com o fundamental. Então, é um pouco diferente. Muito pelo contrário. Nós, que professores, que somos fruto exatamente dessa época de direta já, né, de luta para uma democratização do país, sabíamos o quanto era importante dar voz a essa garotada. Então, nós convidamos, e eles foram para as assembleias, estão discutindo. O enfoque do Grêmio Municipal é desenvolver a cidadania e eles estão à vontade. De vez em quando eles aparecem à secretaria, que tem também uma coordenadoria aberta a conselho escolar. Temos feito o fortalecimento e eles fazem parte, junto com o conselho escolar, da parte de integração escola-comunidade na rede municipal. E ficaram assim, e a gente pode fazer o quê? E a gente está sempre dizendo, a pauta é do Grêmio. Né? É aberto, quer dizer, há hoje um exercício, eu bato sempre em cima disso, há hoje um exercício de redemocratização do país. É um aprendizado. E eu confio muito nisso. Temos convocado os professores, muito, né, para que eles possam estar mais junto dos seus alunos. A Secretaria de Educação não pode estar organizando e dirigindo o Grêmio Estudantil. Essa é a nossa fala. Inclusive, tenho sempre estado com o presidente da União Meritiense de Estudantes, Marcelo, e eu tenho colocado para eles, vocês é que precisam estar mais à frente. Você mais não enfrenta junto, nenhuma, né, resistência institucional por causa dessa postura e dessa posição? Por incrível que pareça, não. Nós temos discutido muito na secretaria, porque nós acreditamos que o desenvolvimento do debate, o crescimento, vai até fazer com que esses alunos queiram realmente se apropriar do conhecimento. Porque, infelizmente, você chega para um debate, às vezes o aluno não tinha mais aquela vontade de conhecimento de história do nosso país. Então, eu acho que através da luta, deles irem, né, para o debate, inclusive com os vereadores, professor, nós temos feito assim, levado os alunos a frequentarem lá a Câmara dos Vereadores, fazerem suas reivindicações, tudo a convite, né? Eu não tenho encontrado, enquanto coordenadoria, nenhuma pressão da nossa secretária de Educação, muito pelo contrário, né? Na rede municipal, segundo segmento e noturno, eles têm entrado abertamente com os panfletos, legal, convites e etc. Claro que nós estamos iniciando, né? É um começo de trabalho. É uma caminhada. E essa questão, dona Lívia, é importante colocar sobre... Eu sou do ensino, né, em médio, segundo, no médio, mas quando eu era presidente do Grêmio do Colégio Municipal, onde eu moro, na Zona Oeste, existe uma diferença clara entre a rede municipal e a rede estadual. Na rede estadual, a repressão ela é muito mais aberta, né? Na rede municipal, ela é mascarada. Porque na época que eu era do Grêmio Estudantil, num colégio municipal, o que acontecia? A direção tinha eleição, mas o Grêmio ele só servia para fazer a festa junina, porque a direção só chamava a gente para fazer a festa. Ou só chamava a gente para fazer, passar em sala e dar um recado da direção. Então, assim, existe um problema porque há uma galera muito mais nova e que existe pouca formação política dentro da escola, do que é o Grêmio de verdade, né? Para que serve? Porque o que passa num colégio municipal, que a ERJ também representa todos os estudantes de colégio fundamental, de técnico, profissionalizante, enfim, exceto os universitários. Existe essa dificuldade ainda no município. Não é tão fácil assim, não. Eu acredito que essa aí tem que ser uma bandeira de vocês. O trabalho de vocês. E cada município tem a sua também, dentro, né? A sua administração. Exatamente. Né? Vai ter um prefeito aqui que é mais liberal, escolhe uma secretaria melhor, um secretário mais. Até pelo tamanho, né? Claro. Por exemplo, nossa rede tem 62 escolas num município que tem uma população imensa e que não é um município tão grande extensão territorial. Então, eles são muito próximos, né? E agora, realmente, os objetivos do fundamental seria qual? Abrir esse espaço. Agora, a caminhada já não é uma luta do professor, praticamente, é uma luta do estudante. É uma bandeira, acredito que mais de vocês e das entidades estudantis. Agora, é muito importante que a gente pense, tanto divulgue a questão do que já existe hoje de legislação que garante aos estudantes a sua auto-organização, quanto que cada município consiga aperfeiçoar e fazer suas leis. Porque a gente não pode ficar ao sabor do prefeito mais liberal ou menos liberal, ou de uma administração que num momento pode topar mais a coisa, e a outra que vem logo depois e começa a proibir. Né? O que acontece hoje no Estado é fruto disso também. E o que acontece no país, né, na verdade. Né? A gente precisa aperfeiçoar esse processo. Processo que também é de mobilização dos estudantes. Então, o estudante que nos ouve lá no município, que considera que a sua secretaria, a essa altura do campeonato, ainda impede, limita, né, a auto-organização dos estudantes, tem que pressionar para que a lei seja respeitada, claro, para que leis sejam criadas com relação a Afinal, isso. Afinal, se a lei é estadual, vale para o Estado inteiro, né? Quer dizer, então, e mais ainda, né? Tem uma lei federal. E a gente sabe que a luta faz a lei, né? Portanto, e a Juliana. Pressão para essas coisas. E a Juliana lembrou ainda há pouco os 29 anos da liberdade dos Grêmios outra vez. Quer dizer, eu fui presidente de Grêmio em 68, fui um dos últimos, eu acho que talvez um dos últimos anos em que houve Grêmios, foi o penúltimo. E o Tarcísio e a Lívia devem se lembrar que o AI-5 que baixou sobre o ensino no Brasil foi o decreto-lei 477. Foi esse que impediu, proibiu os grêmios, proibiu a... E a gente se lembra também que a força estudantil é tão presente, tão marcante, que um dos momentos, um dos alvos primordiais no golpe militar foi a UNE. E mesmo depois de 69, em Ibiúna, foi o Congresso da UNE. E mesmo emblematicamente, a União Nacional dos Estudantes sempre esteve no interesse da ditadura de cooptar, de arrumar, e depois na redemocratização do país, e está aí a UNE hoje recuperando a sua autonomia política depois de... É bom nem falar dessas coisas, né? A gente vê até ministro. Né? Nós já tivemos dois ministros, ex-presidentes da UNE. A discussão da autonomia é uma discussão séria. É. Saber se tem ou se não tem autonomia. Ontem eu estava vendo o programa do PCdoB, lembrando disso. Eu vendo o programa do PCdoB na televisão, dizendo, rapaz, olha o Aldo, só falta aparecer agora, o Orlando Silva também. Né? O pessoal todo da UNE, que foi para o governo, que afinal de contas o PCdoB tomou conta da UNE. Mas de qualquer maneira, a UNE tem outra vez, formalmente, esse papel de representação universitária que foi usurpado durante o regime militar, todo o regime militar, e de uma forma brutal. Eu acho que isso, Carol, Por isso que eu retomo aqui aquela conversa do resquício autoritário, do entulho autoritário. Eu acho que é preciso arejar um pouco a cabeça desses professores, desses administradores da educação, para que eles entendam esse processo democrático, como também dos deputados, dos senadores, dos donos das empresas de ônibus, e por aí vai, né? Eu acho que o problema é que, de um lado, né, você tem a repressão em determinadas esferas, que é o que a gente está tratando aqui, e do outro, até essa autonomia, às vezes, é formal também, né? Você falou da UNE, e aí eu não tenho como não lembrar o que são os congressos da UNE e o que é a forma como o PCdoB conduz a entidade já há muitos anos, né? Marcadamente nos últimos governos, inclusive de uma maneira muito cooptada, né? Quer dizer, todas aquelas políticas que no período Fernando Henrique eles combatiam, pelo menos no discurso, com a nova roupagem do PT, eles passam a defender, né? Transferência de verba pública para a universidade privada, via ProUni, via FIES, enfim, uma série de mecanismos bastante complicados da reforma universitária que o governo apresenta e que eles defendem e que colocam nos congressos uma coisa muito oficialesca de um bando de ministro em mesa o tempo todo. E pior, se fosse colocar ministro em mesa para fazer exigência ao ministro é uma coisa, mas é botar ministro em mesa para bater palma para o ministro, que é muito ruim. Só dar um pitaco com relação a isso, né? Eu acho que a gente viveu processos muito semelhantes na questão do movimento sindical e no movimento estudantil depois da chegada do PT ao poder em 2002, né? Momentos de crise nas tradicionais e históricas instituições desses dois segmentos, porque, de um lado, tanto a CUT quanto a UNE acabaram servindo como correia de transmissão de políticas governamentais. Isso foi um erro histórico, né? Não se trata da questão de você não ter pessoas de partido nessas instituições, mas que as instituições que representam segmentos da sociedade têm autonomia diante dos governos. Isso é absolutamente fundamental. E aí nem a CUT nem a UNE mantiveram isso. E isso significou o quê? Do ponto de vista sindical, né, o surgimento de outras centrais sindicais, como a CSP com lutas, como a Intersindical, um movimento, inclusive, de crítica interna da CUT muito forte. No caso da UNE também, né, o próprio fortalecimento de outras entidades, a criação da ANEEL, a criação do polo de esquerda da UNE, aqui no Rio de Janeiro, o fortalecimento da ERJ, que está aqui representado, são sinais, inclusive, de que a representatividade dessas instituições que são históricas, que são importantes, mas que perderam representatividade no momento em que perderam parte da sua autonomia. É importante que a gente pense isso também, né? E que não deixe isso acontecer com as entidades que hoje estão aqui. A gente tem que aprender com essa história da necessidade de manter a sua autonomia, de manter a sua autonomia em relação aos governos, principalmente. E esse é um elemento fundamental que eu acho que a gente tem que colocar aqui na crítica. Aproveitando esse gancho que você falou aí agora, Tarcísio, queria acrescentar uma pergunta aqui. Vocês acreditam que esteja surgindo um novo sindicalismo a partir principalmente da greve dos garis, que foi feita, realizada e foi um sucesso, a revelia do sindicato do Aceio, e agora essa greve dos rodoviários, que também foi a revelia do sindicato dos rodoviários, e mais, apoiada até materialmente pelo sindicato dos petroleiros, quer dizer, uma coisa de uma procura de nova representatividade. Vocês acham isso? Posso? Claro, vou falar. Vai. Depois a gente pode trocar. Foi convidado para isso. Não, eu fui diretor do CEP, um sindicato, e, portanto, queria falar com relação a isso. Primeiro, para a gente pensar, a gente tem que tomar o cuidado, né? Nem todo sindicato é igual. Isso é fundamental. Mas a gente tem uma situação que criou o seguinte: a questão da manutenção do imposto sindical e das burocracias sindicais fez com que, nos últimos, mesmo depois da Constituição de 88, você tivesse uma série de sindicatos que são sindicatos cartoriais, sindicatos de fachada, sindicatos que se encastelaram nas suas burocracias e deixaram de representar os seus trabalhadores. Então, tanto a questão dos garis, quanto a questão dos trabalhadores do Comperge, né, quanto a questão dos rodoviários, faz parte um pouquinho desse processo de direções sindicais que se encastelaram na burocracia e que, na verdade, perderam a relação com os seus representados. E aí, você tem razão, a gente está vivendo um momento em que o sindicato volta a ter um papel central em muitas lutas, mas que não dá para ser mais aquele sindicato que vive apenas, né, do dinheiro do imposto sindical e que vive dos acordos de gabinete. É diferente, por exemplo, na greve da educação, em que, apesar de todas as críticas que uma parcela da base dos profissionais de educação do município do estado tem à direção do CEP, o CEP, historicamente, sempre se recusou a receber o imposto sindical, sempre tentou se renovar e sempre teve nos fóruns de base, nos fóruns das categorias, nos fóruns de democracia direta, que é aquilo que a gente falava antes, um espaço importante de decisão. Então eu acho que a gente está sim, faz parte desse processo de crise da representatividade. As pessoas não aceitam mais ser apenas representadas pelo outro. Elas querem participar dos processos decisórios. Mas, na verdade, elas têm que participar, senão isso, não tem legitimidade. Exatamente. É isso que as pessoas estão percebendo. Né? Estão percebendo nessa história do limite, que é isso. E aí você tem esses processos que você citou e outros processos, que é, por exemplo, na greve da educação, da própria base pressionando para que os conselhos de representantes, para que os espaços de democracia direta sejam fortalecidos. Isso é muito bom. A gente está vivendo um processo muito rico e muito positivo. Lívia. Eu concordo, professor Tarcísio. E é muito importante que as pessoas compreendam que nós estamos num processo de fortalecimento, né? De renovação de tudo. Você só pode me representar se você se identifica com as minhas ideias, né? Então, eu acredito que a partir daí nós estamos vivendo um novo momento. Por isso, até que eu recebo a crítica, mas nós, enquanto rede municipal de São João de Meriti, nós abrimos o espaço, né? E abrimos assim, de uma forma, eu acredito, assim, muito verdadeira. Agora, o caminhar, né, do espaço dos estudantes, o caminho terá que ser feito por eles. Né? Agora, uma coisa, realmente, nós, professores, né, estamos em alguns segmentos, no momento, na secretaria, mas também nas salas de aula, porque o professor está sempre em vários setores ao mesmo tempo, nós acreditamos que o Brasil vai conseguir fazer uma nova história. A partir de junho para cá, né, de sindicatos que realmente possam ser sindicatos que se identifiquem e que se preocupem com o seu trabalhador, né? Porque se assim não for, ele vai ter que ter um novo sindicato. É. Não tenha dúvida com relação a isso. Eu queria retomar, então, para a gente voltar para a questão dos estudantes, que eu acho muito importante, dentro desse contexto que a Lívia e o Tarcísio acabaram de abordar, é que o movimento iniciado em junho do ano passado, que eu me lembro muito, é muito emblemático, aquele negócio de vem para a rua, vem, as pessoas passando na rua e chamando as pessoas que estavam nas janelas dos prédios, jogando inclusive papel picado, né? Vem para a rua, vem, desce. Era um chamamento para que viessem todos. E nesse contexto, os estudantes têm um papel fundamental, porque aquele negócio dos 20 centavos, eu volto à questão dos 20 centavos, era uma questão do bolso do estudante, muito mais do que do bolso do trabalhador, que tem o vale transporte, que tem não sei o quê. O estudante tinha o passe livre, limitadíssimo, e uma coisa que era um negócio, uma reivindicação estudantil. E o estudante tem aquilo que até o Papa Francisco, que é a pessoa mais insuspeita que eu conheço de ver a mídia, disse que o jovem tem que ser, é isso mesmo, tem que ser rebelde, senão, né, não adianta você ser jovem, você já nasce velho, né, cara? E assim mesmo a gente fica lutando, né, Tarcísio, para envelhecer, mantendo essa chama para não perder. Eu queria que vocês falassem sobre isso, Carol e Juliana, principalmente essa questão desse protagonismo que o estudante e a juventude têm nesse momento de reforma do sindicato, dessa representatividade nova da política, tudo isso. Bom, eu gosto muito de um jovem que ele dizia que ser jovem é ser revolucionário, né? Meio que coloca essa questão. O jovem tem em si a vontade, a energia, né, de querer mudança, transformações. E acho que esse processo da jornada de junho, ano passado, trouxe à tona essa questão, a democracia direta, voz ao povo, né, que há muito tempo os sindicatos, os governos, meio que engessados, né, por uma política, há muito tempo não ouvia a juventude nem o povo. Né? E acho que sobre essa questão, assim, grande parte, eu acho que 70%, 80% das manifestações eram jovens, e jovens, grande parte jovens universitários, mas uma parcela também grande de jovens secundaristas, né? A luta, vou falar pelos secundaristas, né, que é a luta que eu faço há um tempo, sempre foi reivindicação do passe livre, transporte público. Porque hoje é comprovado que 30% da evasão escolar é causada pela questão do estudante não conseguir utilizar o passe ou não conseguir chegar na sua escola. Né? Infelizmente, a educação ela é centralizada. Então, as escolas de modelo, né, dito modelos, estão na região da Tijuca, estão na região da Zona Sul. E as escolas que são mais longe são as escolas que têm menos recursos, né? E as escolas modelo, elas têm uma representatividade estudantil, um grêmio organizado, tem esse tipo de coisa ou não? Não, isso é uma contradição, porque a escola modelo não tem representatividade, não pode, na prática, formar grêmio. Tem um colégio que tem ali na Praça da Bandeira, que é um colégio, ou melhor, assim, um dos considerados os melhores colégios estaduais da região, que é o Prado Júnior. E já vivi momentos, realizou uma manifestação por democracia nas escolas e por mais investimento na educação quando surgiu o projeto PROES, que é o projeto de polícia dentro das escolas. E engraçado que no dia que eu fui para lá, o diretor disse para mim que eu tinha que passar em outras escolas, porque aquela escola ali era perfeita. Tinha tudo, não tinha problema, tinha que ir para uma escola que faltava tudo, que era quebrada, porque ali não precisava. E foi o dia, no dia da manifestação, foi o dia que eu fui retirada com a polícia para não poder falar para os estudantes da manifestação. Fui retirada pela polícia dentro da escola. Me colocaram numa sala e o policial me na prática, né, me interrogando, olhando a minha mochila, sabendo de onde eu era, o que, que eu fazia. E essa repressão é muito maior, né, nas escolas que tem... São escolas dito modelo, né? Mais porque, organizadas. É, mais então, os diretores meio que têm uma questão de que não, só escola ruim, escola que tem, no caso, né, entre aspas, escola que não tem investimento, é a escola que vocês têm que ir, porque os estudantes lá precisam mais do que aqui. Então, assim, existe essa questão, e hoje, essa pauta as bandeiras de luta dos estudantes, né, são fundamentais na organização dos grêmios, né, nas escolas. E esse processo de jornada de luta trouxe muito mais essa questão, né? Foi realizado assembleias nas escolas, né? Teve pulões em regiões, como Marechal Hermes, né? Que a galera que mora longe é onde também tem mais repressão, porque os empresários tomam conta das milícias, caso Bangu, Campo Grande, e são donos das empresas de transporte. Ou seja, a repressão é dentro, você não pode, tem quantidade para entrar no ônibus, aí o cara só são 10 pessoas. Só 10 pessoas entram. Então, ou não pode entrar, não entra com a declaração da escola. Esse negócio aí, Carol, eu acho que é uma coisa que extrapola muito quando você fala a postura desse diretor da escola de modelo. É uma postura autoritária e que ela mostra que essa discussão é uma discussão ideológica. Isso é uma postura ideológica. Isso não é uma questão administrativa ou política, pura e simplesmente. É a mesma briga, por exemplo, quando os rodoviários estão fazendo greve aqui, passa na Câmara Federal a possibilidade de extensão do horário de trabalho desde a jornada de trabalho para 12 horas, o cara no volante de um ônibus, 12 horas. E nós, que somos os passageiros, temos que engolir isso e ouvir essa coisa e olhar e ver os caras fazendo greve por migalha, por um... Quer dizer, então, é ideológica essa briga, não é uma coisa... A postura do cara da escola é a mesma coisa do cara lá de Marechal Hermes, que é dominado, está na área da milícia, que está em conluio com o transporte, que também está em Brasília, passando o negócio dos dois. Caramba, que confusão. Como é que é isso, Carol? Rodoviários esses que, como se não bastasse a questão que você falou da extensão de jornada, hoje o cara não é só motorista, ele é motorista e cobrador também, né? Que é um negócio que eu não sei como é que o sujeito consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Acho que, inclusive, coloca em risco a segurança dele e a segurança de quem está no transporte público, né? Então, assim, eu acho que esse processo que a gente vive hoje, de muitas greves, né? Estou aqui na redação, fico de vez em quando apurando. Acho que deve ter, nesse momento, no estado do Rio, pelo menos umas 10, eu consegui contar, né, na isso boca aqui no estado do Rio, no estado do Rio. Onde eu vi no noticiário, só de motorista de ônibus, tinha em vários pontos do país, né? Pois é, mas eu acho que isso é um processo que a gente está vivendo, que tem muito a ver com o que a gente vivenciou no ano passado, assim. Acho que a gente ainda vive, que bom que vive, os ecos de junho, né? Junho trouxe essa possibilidade de novos protagonismos e para a gente que está na universidade, né, atuando lá no DCE da UFRJ, foi incrível ver. Vamos passar em sala, que é o que a gente sempre faz quando tem uma manifestação. Vamos passar em sala para convocar as pessoas. Você passava em sala, você já não precisava convocar as pessoas, porque já as pessoas não estavam em aula, as pessoas estavam fazendo cartazes com vinagre, quer dizer, as pessoas já estavam prontas. A gente esvaziou a Praia Vermelha no dia 17, esvaziou no dia 20, não sobrou ninguém. foi todo mundo para a manifestação. Tanto é que o IFIX vira, né, um polo, porque a gente fazia nossas concentrações ali, passa a ser o espaço onde tem as plenárias do Fórum de Luta contra o aumento das passagens também, em função da postura do diretor do IFIX, que acho que é uma postura política interessante, né? Quando teve a repressão de abrigar as pessoas lá, né? Inclusive, ele falou que na noite do dia 20, que foi aquela da passeata do milhão, a polícia chegou aí lá dizendo que ele estava mantendo os estudantes em cárcere privado e que os pais estavam ligando para denunciar. Ele falou assim, você pode perguntar aqui se alguém quiser ir embora com você, eu deixo. Mas você acha que eles estão com cara de quem está em cárcere privado? Então, eu acho que em que pesem todas as repressões, e elas se agudizam na Copa, a gente vai ver muito mais ainda, mas eu acho que a gente está num momento em que nada disso vai segurar. Né, em que as pessoas querem reinventar as formas de fazer política, as formas de participação, e que é preciso que o poder público, né, que os poderes institucionais aprendam a lidar com isso. Eles estão tendo muita dificuldade. Eu acho que concordo plenamente com a Carol, porque a gente está vivendo esses ecos de junho. E aí na tua pergunta, tá ótimo, quando você lembra dessa história do vem pra rua, e as pessoas foram, né? As pessoas vieram pra rua. Porque a ansiedade era a mesma. Eu me lembro de na passeata do dia 20 de junho, estar na Presidente Vargas e ver aquele edifício Balança Mas Não Cai todo piscando, apoiando a passeata. O quanto aquilo era importante, né? E pra gente que tá há 20, 30 anos participando de passeatas, muitas vezes com 1.000 pessoas a gente já tava comemorando, e de repente a gente tava com 100.000 na rua e tal. Isso é muito bom, porque as pessoas recuperaram a ideia, a concepção de que lutar faz sentido, de que lutar pode conquistar vitórias, lutar conquista. Isso é muito importante. Nós passamos muitos anos só, né, tendo derrotas, e a gente conseguiu levantar um processo em que as pessoas passaram a perder. E isso hoje está acontecendo, às vezes, nas comunidades. Né? Não é mais necessário... A gente tem uma mudança de que, no lugar de nós termos hoje uma passeata com 100 mil, nós temos 100 movimentos com 10 mil acontecendo, com 1.000 acontecendo, com 500 acontecendo ao mesmo tempo. E a gente recuperou a possibilidade de criar coisas que antes pareciam impossíveis. Por exemplo, não era mais só o passe livre que estava na pauta, era tarifa zero. Era entender que você devia ter um sistema de transporte público e gratuito, como você tem escola pública e saúde pública. Se a gente estivesse aqui há 2 anos num programa de rádio como esse aqui agora, nós sequer eu falasse em tarifa zero, as pessoas, isso aí é utopia. A gente passou a ter isso, tem projeto de tarifa zero em muitas cidades hoje acontecendo e debatendo, projeto na Câmara Nacional, na Câmara Federal, ou seja... A gente resolveu avançar, a gente resolveu efetivamente construir uma possibilidade de que lutar faz sentido e de que a gente pode ousar em propostas e questões novas. Do passe livre à tarifa zero são conquistas importantes, mas há um salto de qualidade ideológico, como você disse, fundamental. Eu acho que as escolas, os estudantes, eles precisam mais diálogo com outros setores também. Eu acho que todo mundo precisa conversar mais. Acho que uma proposta boa era a proposta de você fazer fóruns juntando o rodoviário. O Célio Gari tem essa noção muito clara na cabeça dele. É preciso todo mundo estar unido, trabalhadores do mundo univos, né? Aquela coisa marxista velha, mas é aquilo ali. Quer dizer, está na hora de todo mundo, vem para a rua, vem você também, todo mundo desceu, porque todo mundo tinha as mesmas expectativas, a mesma demanda represada, a mesma coisa. Agora, para encerrar o programa, eu queria que cada um fizesse um minutinho aí, começando com a Juliana, que é o motivo, né, dessa pauta aqui. Juliana, um minuto para você. Eu queria saudar aqui a rádio, né, esse espaço aqui, o Luiz Augusto, né, que a gente tem aí uns 3 anos, 4 anos fazendo, desde as outras gestões da ERJ, participando e podendo contribuir aqui, colocando nossas pautas, né? Primeiro que a luta vai continuar, né? A gente vai, a audiência pública foi algo que aconteceu para poder desmascarar a situação que existia dentro da rede pública no estado do Rio de Janeiro. Mas a gente vai continuar, vamos perturbar aí muito a SEDUC, né? Dia 15 tem reunião, vai ter uma reunião com a Secretaria de Educação, com as entidades estudantis, os movimentos. E nós vamos pautar de novo. Queremos democracia, a lei do Grêmio Livre funcionando dentro das escolas. Né? E essa luta aí vai continuar dentro desse segmento. mas vão ter tem outras bandeiras de luta dos estudantes. É, essa questão do passe livre precisa funcionar nos finais de semana. Nós temos que ocupar a prefeitura de novo. É, dia 18 tem aumento da passagem, então os estudantes secundários têm que de novo ir para as ruas para poder lutar contra o aumento da passagem, né? E a ERJ vai estar aí à disposição para poder organizar os estudantes e legal. Sempre que o tema líder puder. Tem um site, o um endereço, chamar, uma coisa assim? É, a ERJ, o Facebook é a ERJ na Luta e o blog é a ERJ na luta.blogspot.com. .br, legal. Lívia, você, um minutinho para despedida. Agradecer, né, de estar aqui com vocês, ver Carol, ver Juliana numa luta dessa, dá ânimo, né, que eu também sou fruto desse movimento estudantil, do UFRJ, e dizer que nós, que eu e a secretaria a qual eu represento, a gente acredita no diálogo, porque cada um tem a sua verdade, tem a sua história, né, e é preciso, continuo batendo nessa palavra, redemocratizar o Brasil, porque eu sou professora também de ensino médio e escuto alguns jovens dizendo que não vai mudar nada, que não adianta nada. Até falei outro dia com ele, isso não pode ser o discurso de um jovem, é, né? E dizer que a rede municipal de São João de Meriti, né, está assim com seu espaço aberto para vocês. Temos preservado a questão do Grêmio Livre, mas estão nos primeiros passos, já que é o curso fundamental. Muito obrigada por participar. Legal. Eu só queria, Luiz Augusto, fazer aqui, aproveitar o espaço. Dia 31 de maio vai ter o 6º Congresso da ERJ. E eu queria fazer esse convite aí. Vai ser no Instituto de Educação, ali na Praça da Bandeira, para os estudantes que estiverem escutando aí, poder participar. Que horas vai ser? Começa às 9. Começa às 9 da manhã. Isso, aí vai ter um circuito musical, uma batalha de passinho. Dia 31. Dia 31 é o dia aí para os estudantes se reunirem. Legal, Carol. Encerramento. É, dizer que é uma alegria para mim, né? Eu sou de uma geração que, na verdade, cresceu ouvindo que era o fim das lutas, que tudo estava acabado, que o que nos restava era competirmos uns com os outros, e só quem puder, né? E eu acho que Junho mostrou que não, que é o contrário, né? Que as pessoas estão reaprendendo, e isso é um aprendizado às vezes não muito fácil, a fazer as coisas coletivamente, né? E a gente vê processos de luta, como os que a gente tem visto dos garis, de uma série de categorias dos professores da rede no ano passado, que tiveram um apoio muito amplo da população, né? Eu acho que isso tende a se ampliar. Esse é o cenário que eu vejo para o próximo período. Esse cenário é bom demais. Eu acho que a gente tem que aproveitar, né, e intensificar isso cada vez mais, né? As vésperas da Copa, quem imaginaria no país do futebol que a gente já está tendo um nível de questionamento, né, de greves e de uma série de coisas, e até de desânimo da população por esse evento, né? Você não vê quase rua pintada, você não vê, quer dizer, as pessoas perceberam que estão tendo seus direitos atingidos e violentados. Isso acho que é um saldo fundamental. É verdade. Tarcísio, para encerrar, um minuto. Também queria agradecer muito o espaço aqui da Rádio Nacional, queria agradecer, né, os ouvintes, a presença de todos aqui. Segunda vez que eu venho ao programa, eu sempre me sinto muito bem acolhido aqui na possibilidade de a gente desenvolver essas ideias e discutir um pouquinho, né? E aí a mesma coisa da expectativa dos próximos meses que nós vamos viver, de intensa mobilização com a presença dos estudantes, né? Agora, já na quinta-feira que vem, temos o 15M, né? Um dia de mobilização nacional e internacional contra os custos sociais e políticos da Copa. É importante que a gente possa estar juntando as pessoas, estar refletindo sobre isso, quais foram os custos, porque de junho a gente também tinha aquela palavra de ordem, né? Da Copa eu abro mão, eu quero dinheiro para a saúde e para a educação. Isso é muito simbólico que a gente possa discutir e pensar sobre esse tipo de situação, lembrando que a Copa da FIFA não é nossa, mas temos muito o que construir junto com essa energia criativa que a juventude do movimento estudantil tem para estar junto com a gente. Muito obrigado pelo espaço aberto aqui. Legal. A Carol lembrou uma coisa interessante, nós não estamos vendo as ruas enfeitadas, né? Aquela coisa de não tem clima de Copa do Mundo, e a FIFA proibiu o Alzirão, que é a grande rua. Brasil 2014. Brasil 2014 agora é uma marca que é só da FIFA. Até agosto, né? Bom, gente, o Tema Livre fica por aqui. Eu quero agradecer a participação, a presença de vocês aqui. O espaço está aberto sempre para voltar aqui, Tarcísio. Bom fim de semana para você que acompanhou o debate. Segunda-feira, 10h05 da manhã, nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre.